Serviço e rádio. Serviço. Sabe aquela história que eu mato um número enorme de índios todos os dias? Pois é, pra mim acabou. Tem um monte de crianças pensando que tudo aquilo é verdade e que matar os outros é brincadeira. Chega, vou mudar de vida e de canal. O combate à violência começa em casa. Dê o exemplo a quem você ama, pois quem incentiva a baixaria é contra a cidadania. Uma campanha da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Dúvidas e sugestões, ligue 0800-619-619. 18 horas e 2 minutos. Servir é a nossa divisa. E nossa glória há de ser. O exemplo de um Deus humanado veio a terra trazer. Este é um trecho do hino Servir, que os jovens e crianças aprendem desde 1933 no Colégio Santa Ângela. Não há educação sem amor. Informações 3358-1900. Rua Doutor João Maia, número 11, Centro, Resende, Rio de Janeiro. www.santaangela.org.br. Na continuidade das gerações, nós do Colégio Santa Ângela educamos na modernidade da tradição. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcante. Mixagens e apresentação de músicas velhinhas, gostosinhas, dançantezinhas, pra fazer você voltar no tempo, né? Dar aquela viajada lá e recordar de momentos bacanas, circunstâncias bacanas, né? Coisas que a música tem o poder de fazer, né? Ela projeta você até uma circunstância que lhe tenha agradado, que lhe tenha feito com que hoje seja bom se lembrar, seja agradável a lembrança. Então, o programa vai te ajudar muito nisso, tá? Hoje a gente vai conferir aí o Opus 3, Hathaway, Inia, U96, Vangelis e muita coisa bacana, tá? Então, o primeiro bloco vai começar com essa daí que tá no fundo, tá? Opus 3, It's a Fine Day, Flash House. We'll be right back. gente. Ever terrorist attack on the United States. airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen, women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. The pictures of airplanes flying into buildings, fires burning, huge structures collapsing, have filled us with disbelief, terrible sadness, and a quiet, unyielding anger. These acts of mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Our country is gone. A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shatter steel, but they cannot dent the steel of American resolve. America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. Eu sou o Rádio Flash House. versão muito bacana, bem dançante, sacudida, aloprada, eu diria, né? De Chariots of Fire, Vangelis, As Carruagens de Fogo. Eu também fiz uma versão dessa música em 2000, tá? Eu, de vez em quando, eu toco ela aqui no Flash House. Essa, por um acaso, foi feita em 2008, chama-se Olympic Mix. Gostei muito também, tá? Então, o objetivo é tocar o maior número de versões bacanas possível. Então, eu toco todas. Essa daí, a que eu fiz e outras que vierem, né? Que surgirem. Também tivemos aí United Six com Das Boot, o barco, né? Tema do filme, antigo pra caramba. Inia em dose dupla, tá? Only Time Never Forget, tá? Na versão, tipo homenagem lá pras vítimas do 11 de setembro. E também Orinoco Flow. Também conferimos Haraway com Catch a Fire. E começamos o programa com Opus 3, It's a Fine Day. Não sai daí não, tá? No segundo bloco tem muita coisa bacana pra você conferir também. Você está ouvindo Flash House. Na Rio Sul Rádio, você ouve os melhores flashbacks. E das novas, também só as melhores. Melhores ouvintes, a melhor programação. 18 horas e 37 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa, você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo. Porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura inglesa. Um mundo pela frente. Nova unidade em Barra Mansa. Telefone DDD 24. 34010292 e em Resende 33212270. Cultura inglesa. Voltamos a apresentar Flash House. Baby Logic The Hitman. Essa que tá no fundo aí. Você tá conferindo, né? Tá iniciando o segundo bloco do programa de hoje. Então, aumenta o volume e deixa o resto comigo. Stop the break. here it is. You gotta move on, shake and bake your money maker. And let me take you to a style that'll make you get down to a dope sound. Thank you. a story. This is not a book, this is your life. And this is not a place of TV show you've seen. This is real life. There is no rehearsal, no second chance.

Floor, If You Could Read My Mind. Ainda Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Billy Ray Martin, Your Loving Arms. Bandeiras, This Is Your Life. E AB Logic, The Hitman. Esse foi o playlist do Flash House de hoje, do segundo bloco do Flash House de hoje, né? Portanto, o programa chegou no final. Eu espero que vocês tenham apreciado, tenham gostado, tenham se pré-aquecido pra balada ou até pra ficar em casa. Enfim, que tenha sido bom pra você, tá? Semana que vem, eu tô de volta. Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você, Flash House. Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Ah, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma e já é a 15. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Saiba como anunciar na Rio Sul Rádio. Faça um orçamento sem compromisso. Telefone 98-148-1193 e contato arroba riosulradio.com. 19h12. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobel tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo é com a Fisiobel. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobel. Rio Sul, rádio.com. Love, time, death. Let's begin there. When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was all